Filipenses capítulo 2, verso de número 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Somente até aqui, por gentileza. Filipenses capítulo 2, eu li com você do versículo 5 ao versículo 11, e como tema da minha meditação esta noite da palavra de Deus, o poder dos humildes. Curve a sua cabeça, por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós te pedimos essa noite, não, Senhor, segundo o nosso mérito, mas segundo a tua boa graça, a tua bondade, o teu favor, a tua misericórdia, venha, Senhor, derramar do teu poder sobre esta palavra. Venha, Senhor, abrir os nossos corações para as sublimes verdades contidas na tua palavra. Dá-nos, Deus, um coração quebrantado, pois sabemos que um coração quebrantado e humilde, a esse o Senhor não resiste. Fala, Senhor, porque tu sondas o coração, tu conheces cada uma das necessidades, tu sabes, Senhor, aonde nós devemos estar. Assim, fala conosco pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar algo com você essa noite, e eu gostaria que você estivesse com a mente aberta pelo Espírito Santo, para você entendesse que o que eu vou te falar hoje não é só paradoxal, antagônico, ou seja, de uma maneira que é diferente do mundo, porque quando Jesus ele fala sobre liderança, não é que ele inverte a ordem. Ele destrói a ordem em que as pessoas acreditavam ser o certo. Em Filipenses, conhecido como a carta da alegria, o apóstolo Paulo ele começa a dar um exemplo de imitação de Cristo. Esse texto é conhecido como a imitação de Cristo. E que haja em vós o mesmo espírito que houve em Cristo. Mas eu gostaria que você entendesse, queridos, que eu não quero falar de uma humildade religiosa, aquela humildade que está apenas exteriormente, que na verdade não é humildade. Porque a pessoa, quando ela se acha humilde, provavelmente ela não é. A humildade, quando a pessoa tem a verdadeira humildade, ela se acha arrogante até nas coisas mais insignificantes, ela se mortifica. Humildade se trata de mortificação, e é diferente que o mundo vive, porque humildade tem a ver com mansidão, tem a ver com submissão, tem a ver com serviço. Essa é a verdadeira humildade que a Bíblia nos ensina. Mas penso também, queridos, que não é apenas uma vida de miséria. E até porque ser humilde significa ser miserável. Porque é verdade que existem arrogantes pobres, existem pessoas que são abastadas e são humildes. A humildade tem a ver com o interior, com a alma restaurada, com a alma mortificada pela palavra de Deus. E quando nós pensamos em tratar sobre o assunto da humildade, sempre vai de se colocar em questão quem é o maior e quem é o menor. quem é o pequeno e quem é o grande. A coisa é bem complicada e nós pegamos isso aí em todas as áreas dentro do cristianismo. A Bíblia nos relata que este problema havia inclusive dentro da família ministerial de Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos. A Bíblia diz que em determinado lugar pediram para sentar uma à direita e outra à esquerda no reino do Senhor. Em outro lugar perguntou quem que era maior, quem que era melhor. E quando eles estavam na última ceia, na última Páscoa em que Deus, em Jesus, celebra a ceia, era muito comum, queridos, que o menor, o servo, fosse o responsável por lavar os pés daqueles que fossem ceiar. E quando Jesus pega a toalha, ele arrebenta com tudo o que se imaginava de ordem, de hierarquia. Não que não exista hierarquia nas coisas, mas ele mostra uma nova dimensão em que a coisa deve ser feita. Porque, queridos, o ser humano por natureza, ele é muito semelhante. Os cientistas dizem que o homem parece com um macaco, não é isso? Eu penso que em matéria de comportamento ele parece muito mais com um vírus. Naturalmente o homem parece muito mais com um vírus, pois ele se aposta de um lugar e destrói tudo que tem. Mas também ele é em comportamento, ele pode ser muito parecido com as galinhas. Olha para o irmão assim, com cuidado, vê se tem aspecto de galinha. Consegue enxergar ele com uma galinha? Não. Um galo, uma galinha. Já viu, né? Também já vi, e eu prefiro na panela. Mas o pessoal assim que conhece um pouco mais de sítio, de fazenda, quando você começa a chegar tardezinha, há uma briga dentro do galinheiro, uma disputa de posição, quem fica no poleiro de cima, quem fica no do meio e quem fica no de baixo. Se chegou alguém, um franguinho, pulou no de cima, enquanto ele não descer e ficar no... Vai para você ver. É assim, não é? Existe uma ordem. O galo em cima, vai lá para você ver. Os frangões, as galinhas, e por aí vai. Hierarquicamente, só os piores ficam lá embaixo. E ali, meu amigo, vai levando cagada de todo mundo. Em matéria de comportamento, o ser humano não difere muito dos galináceos. E a gente pensa que enquanto essa pessoa não me submeter, não vai haver ordem, não vai haver paz dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro da empresa, porque cada um tem que estar no seu puleiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Você fica embaixo que eu preciso fazer cocô em você. A coisa é séria, queridos. Mas quando nós falamos sobre o poder dos humildes, eu gostaria de trazer em memória uma palavra que alguns contextos que talvez Moisés não pudesse ter escrito o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, mas Moisés, eu penso que ele foi até constrangido pelo Espírito Santo a colocar aquilo. E Moisés era um homem muito manso. A palavra mansidão, querido, ela tem a ver com humildade. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que vos aliviarei os vossos fardos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós pensamos o que Jesus está falando, querido, ele não está falando para você viver uma vida de tristeza, ele não está falando para você viver uma vida de miséria, em que você se torna um capacho humano e que isso possa ser uma marca na tua vida, você vai ser aquele que todos pisarão em cima. Mas Jesus também queria dizer em parte que deveria ser dessa maneira. Escute o que eu vou te dizer. O problema é que nós estamos tentando visualizar uma verdade segundo a mente humana. E quando nós observamos a mente humana, querido, talvez nós vamos ver que hoje na sociedade cada um quer estar acima do outro. Se você andar pela rua, querido, o cara cada vez quer ter um carrão melhor com o outro. Não. Para demonstrar. Diz um provérbio, não sei, né? Ele fala que as mulheres não vestem para si, ela veste para outro. Tem um provérbio, eu não sei, fala assim, a mulher, eu penso que no meio cristão não deva ter mais isso. Mas eu penso que no mundo a mulher gosta de se empetecar para parecer mais bonita do que a outra. Tanto é, querido, se sair com o mesmo sandália, ela volta para casa e troca. Vai sair na praça aí, sai uma pessoa com o mesmo vestido, ela volta para casa e troca. Não, é ou não é? Estou falando mentira? Dificilmente a mulher vai ficar lá. Por que, queridos, nós vemos que existe uma concorrência muito grande? Quem conquistou a mulher mais bonita, quem é mais rico, quem prega melhor, quem tem mais gente dentro do ministério. Essa é a mente humana. Essa é a mente. Se concentra na posição, no status, no título. E quando Jesus, ele pega a toalha e ele começa a lavar os pés, ele disse: vós me chamais de mestre e senhor, e na verdade eu sou. Mas se vocês querem ser grandes, faça o que eu fiz. Porque o maior no reino de Deus é o que mais, diga comigo, o que mais serve. Há um provérbio, e eu penso ser verdadeiro. O verdadeiro líder, querido, e depois que eles começaram a estudar o que Jesus estava falando, e se você conversar com qualquer pessoa estudando liderança, eles dizem que não existe líder maior que Jesus Cristo. Porque ele ensinou princípios que são verdadeiros princípios de liderança. Esse provérbio diz: quem não serve, não serve para nada. Em outro lugar, querido, ele diz assim: olha, se o grão ele não cair em terra, ele fica só o grão. Ou seja, se eu como ser humano me isolar na minha vida, fechar só em minhas vontades, os meus desejos, os meus valores, as minhas ideias, viver uma vida centrada no eu sou como uma semente que está dentro do saco. É um grão solitário e se acha muito importante. Jesus disse: se o grão não cair em terra e não morrer, ele não pode frutificar. Querido, você só pode ser relevante para o reino de Deus quando você mortifica a si mesmo, quando você abaixa, quando você cai em terra e deixa o Espírito Santo te acobertar e fluir vida e reprodução na tua vida. Para uma pessoa ser útil para o reino de Deus, escuta o que eu vou te falar. Pastor, eu quero fazer a história nessa terra. Pastor, eu quero fazer a diferença na minha família, na minha igreja. Eu não quero ser apenas uma pessoa que passou por aqui. Eu quero deixar uma marca, uma boa marca. Eu quero deixar um legado para Jesus. Alguém gostaria de deixar um legado para Jesus? E o que estaria escrito no teu caixão? No seu último dia? Porque para mim não existe coisa mais falsa do que cumprimento em funeral. Era tão bonzinho. Olha, era um santo, era uma pessoa boa. Aí chega lá perto do outro, começa: não valia nada. Aí, meu irmão, tem um dia que fala assim: graças a Deus, foi embora. Mas, querido, era tão bonzinho, né? Eu penso que a pessoa vira santa depois de morto, aí em vida. Mas pensa comigo: o que falariam realmente de você? O que estaria escrito na língua das pessoas sobre você? O que diriam de você se hoje você fosse requisitado a estar nas mansões celestiais? Ou talvez não. O que estaria falando de você? Querido, o teu legado precisa ser construído em vida. Você escreve o legado teu. Porque diz um provérbio, eu creio que é verdadeiro, a única coisa que se recusa a ser enterrado é o que a pessoa é. Você pode colocar lá na terra, mas o que você é, querido, recusa a ser enterrado. Por isso que quando os apóstolos, ou quando uma pessoa de bem, ele morre, O que ele fez permanece, que é o legado. Você está me entendendo? Por isso que eu quero que você entenda que nós devemos viver desta maneira. E quando a pessoa vive sob autoridade, e autoridade, não estou falando autoridade segundo Deus, mas segundo o padrão humano, que é eu mando e você fica quieto, eu uso a força, eu ergo a minha voz, eu uso a minha posição. Quando você faz isso, querido, escuta o que eu vou te dizer. Quando você precisa usar força, isso não é verdadeira, e nem, isso não é um verdadeiro poder na tua vida. O verdadeiro poder, você não precisa usar força. Porque quando você precisa aumentar a voz, você precisa alterar. Lógico, querido, que tem vezes que nós precisamos falar sério. E falar sério não precisa ser destemperado. Mas quando você precisa usar de força para impor a tua posição, sinceramente, querido, você desce junto. Uma vez eu fiz uma ilustração aqui, e eu gostaria que fazer para você de novo. Eu peço, quem pode me ajudar? Vem cá, Edson. Eu só pedi para você me baixar aqui. Pega no meu ombro e me empurra para baixo, por gentileza. Mais. Eu não sei se você notou, para ele me abaixar, ele também precisou se abaixar. Você entende isso? Para você baixar alguém, você desce junto. Por isso, quando você humilha uma pessoa, não tem que você ficar lá em cima, você desce. Necessariamente, você perde. O pai, quando precisa, né, querido, às vezes, usar de uma autoridade, talvez faltou alguma coisa lá atrás. E quando ele precisa falar e usar de força, geralmente, querido, ele precisa entender que talvez ele está precisando melhorar ele. Você concorda com o que eu estou falando? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que é o sentimento? Primeiro, ele não se agarrou nos seus direitos. Para mim viver, querido, verdadeiro princípio da humildade, ser uma pessoa humilde, eu preciso aprender esses princípios. Ele não agarrou nos seus direitos. Uma pessoa que é humilde, ele morreu para os seus direitos. Você como cristão, querido, entenda o que eu vou te dizer. Se teu vizinho tem um problema, você não tem o direito de ficar na tua casa. Se teu irmão tem fome, você não tem direito de comer comida sozinho. Se o irmão está triste, você não tem o direito de não consolá-lo. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que entende o que é o cristianismo verdadeiro, diz: eu vim para servir e não para ser servido. Ele abriu mão dos seus direitos, pois a minha missão é servir. Haveria alguém que tem coragem para dizer comigo? Diga: a minha missão é servir. Você tem força para declarar para alguém do outro lado? Diga: olha, a tua missão é servir. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando Jesus fala sobre isso, querido, ele não está falando: olha, a mulher sirva o homem. Não é isso. É interessante, querido, que quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre responsabilidades, primeiro ele fala: mulher, sirva o seu marido; servo, sirva os seus senhores; filhos, sirvam os seus pais. Mas ele diz também: pais, maridos, patrões, façam o mesmo. No cristianismo, querido, em matéria de serviço não existe hierarquia. O servo serve o Senhor, mas o Senhor também serve o servo. O filho serve o pai, mas o pai também serve o filho. O crente serve outro crente, mas o crente serve o mundo também. A igreja, querido, a marca dela é o serviço, é a mansidão. Diz que ele não agarrou ao seu direito, mas assumindo a forma de homem. A palavra aqui no grego é morfe. No grego significa da mesma essência. Ele assumiu, querido, a mesma essência nossa. Sabe por quê? Para dizer para nós que é possível servir. Ele não estava dependendo apenas da divindade dele, pois diz que era sujeito a sono, a tentação, ao cansaço, mas mesmo assim carne ele servia. Ele assumiu a minha forma, a tua forma. Ele desceu. Querido Cristo, ele sempre desceu. E tem muita gente que só pensa em subir. Eu quero te dizer algo pelo Espírito Santo. Aquele que pensa em subir está descendo. Aquele que desce, na verdade, ele está subindo. Por quê? O princípio da liderança cristã é paradoxal. Aquele que acha que está correndo, na verdade, ele está parado. E às vezes aquele que está parado, na verdade, ele está correndo. Se é que você está me entendendo o que eu estou falando. O que eu estou te dizendo, querido, não é uma coisa fácil de se fazer. Depende de atitude, depende de determinação, depende de ser um cristão verdadeiro. E diz que ele desceu e assumiu a forma humana, o mesmo modelo, a palavra que é esquema. O mesmo esquema, a mesma forma. Por quê, querido? Quando nós falamos de cristianismo, muitas pessoas falam que cristianismo é batismo com o Espírito Santo, cristianismo é louvor, cristianismo é palavra poderosa, revelações, sonhos. Na verdade, é tudo isso, mas em essência não é. Porque quando Paulo, ele está falando sobre os dons da igreja, ele estava falando sobre aquela igreja que era altamente capacitada pelo Espírito Santo, ele disse: você tenha todos os dons e não sabe amar, você é como um sino que faz barulho. Porque o amor, ele é paciente, o amor tolera, o amor, ele serve. Diga amém. Paulo diz que entre vós haja o mesmo falar, o mesmo pensar, o mesmo sentir. Sabe por que muitas vezes nós oramos por pessoas e o milagre não acontece? Me permita dizer algo. Sabe por que muitas vezes você clama por uma pessoa e o milagre não acontece? Porque não é falta de fé. Muitas pessoas falam: mas por que não acontece isso? Eu tenho fé, eu creio. É falta de compaixão no coração. Compaixão, querido, se fala em envolvimento com o sentimento do outro. Se você olhar e observar, querido, muitas vezes Jesus, os apóstolos, ele olhava a pessoa e sentia o coração perturbado por aquela situação. Os humildes, queridos, eles se perturbam com situações alheias. Pastor, mas se eu me envolver com pessoas, eu não posso me ferir e machucar, querido. Mas ferir e machucar, querido, faz parte do aprendizado do crescimento cristão. Eu penso que uma criança, ela anda caindo, tropeçando. Porque se a criança, ela ficar na zona de segurança sentada, ela nunca aprende a andar e nem a caminhar. E o cristão que não aprende a amar, querido, ele também não caminha. Espiritualmente, ele é como um coxo, estagnado, é como uma água parada. Ele é como trevas em meia luz, ele é sal que não tem gosto. Você está entendendo o que eu estou falando? O que que é ser humilde? Ser humilde, querido, se trata em mortificação, em abnegação, em negar o eu, em definir mais tempo para o outro do que para mim. Quando nós vemos a vasta miséria que o mundo vive, quando nós vemos as mazelas em que nossa sociedade está absorvida, não é outra coisa senão, queridos, falta de cuidado com as pessoas. Ou seja, a minha necessidade primeiro. Sabe aquela história de pegar o bife maior? Não está nem aí. Vai lá e pega o bife maior. Ainda tem gente que usa piada, né? Eu conheço uma história que uma vez o cara foram comer no restaurante e colocou um bife desse tamanho, um bife menor. Aí o rapaz não pensou, foi lá, pegou o garfo e vapo no bife grande e colocou dentro do prato. Aí o outro, você vê o que é humildade? Falsa humildade. não tem nada a ver. Ele diz: mas você é, hein? Pegou bife grande. Aí ele perguntou: se fosse você, qual que você pegaria? Ah, não, eu pegaria o pequeno. Então está reclamando de quê? Isso, querido, é que nós vivemos. Nós gostamos de ostentar. Mas, querido, a humildade, pensa comigo, a humildade é como uma coisa preciosa diante de Deus. Eu penso que é um canal onde o Espírito flui com graça. Quem tem necessidade de graça na sua vida? Graça, querido, é poder de Deus amplamente derramado em nossas vidas. Isso é graça. Quando você tem necessidade de ver a tua família transformada, você tem necessidade de ver o teu campo mais fértil, você tem necessidade de ter mais unção no teu espírito, você tem mais necessidade do poder, da graça, da vitória, do poder de Deus na tua vida, o canal se chama quebrantamento, humildade. Pensa, queridos, isso aqui está sustentado talvez por pregos, que é pequenininho, já viu? Já viu prego? Tachinhas no... segura todo o solado do sapato. E eu penso também que para se pegar um grande peixe não precisa de algo muito grande, mas sim de uma isca pequena. Você entende o que eu estou falando? É como se nós pensássemos, queridos, que para se abrir um cofre não se precisa de uma grande chave, mas antes uma chave pequena e correta. Há grandes fortunas por trás de pequenas fechaduras. Essa fechadura se chama, ou melhor, essa chave se chama humildade. O que segura, que dá firmeza nas nossas vidas, o prego, chama humildade. O que pega aquilo que está oculto como os grandes peixes se chama humildade. Você entende o que eu estou falando? Porque o mandamento de Deus é que vos ameis uns aos outros. Amar, querido, não é sentimento. Amar é servir. Diga para a pessoa que está ao teu lado, bem, com bastante autoridade, diga para ele: amar é além de sentimento. Diga, é servir. Querido, eu preciso te dizer que ser humilde, segundo a tua carne, você não vai conseguir ser. Até para ser humilde, que é uma graça de Deus, precisa de, olha que, escuta o que eu vou te dizer. Precisa de oração constante. Você precisa ter uma oração constante que Deus transforme o teu coração. Eu tenho feito uma oração de Deus me dar um coração de bom pastor. Porque se Deus não transformar, querido, se Deus não transformar, você não consegue ser. Se você não pedir: Deus, transforma a minha vida, me ensina a servir, me dá um coração igual ao teu, me ensina a amar o meu irmão como tu me amaste. Essa deve ser um coração, querido. Porque sem graça nada podemos fazer. Mas aí nós podemos incorrer num erro de achar que isso só se consegue sobrenaturalmente. Entende o que eu estou dizendo? Que não existe esforço da tua parte, que não existe nada que você possa, não possa fazer em buscar. Porque eu penso que quando a pessoa, mesmo lutando, mesmo não fazendo direito e mesmo não tendo toda a competência necessária, não existe coisa melhor para transformar um coração do que o servir. Em você visitar um irmão, orar com ele, isso transforma o teu coração. Em você repartir o que tem, isso transforma o teu coração. Em você se doar, em você telefonar para alguém que precisa, em você, queridos, dar uma palavra de ânimo ao invés de uma palavra de ódio, em você dar um abraço, em você sorrir, isso transforma o teu coração. É uma coisa que depende da graça, mas pensa comigo, Deus quer fazer isso em você. Mas esforça-te e tem bom ânimo. Esforça, querido, em sair da tua zona de conforto. Cristianismo, queridos. Cristianismo. Escuta o que eu vou te dizer. Não é como broto, que fica lá sugando a seiva sem produzir a coisa necessária. Por isso, quando nós vemos Jesus falar sobre a videira verdadeira, ele diz que todo o que não dá fruto, arranca. Quem mexe com a agricultura sabe que ele, quando existe um broto, ele suga a força. É ou não é? Não é verdade? Não precisa desbrotar? De vez em quando eu desbroto as coisas. Aí você fala, mas vai estragar? Não, querido. Às vezes precisa cortar para ter força. Para aquilo que realmente tem vigor e força, produza. E na igreja não é diferente. Nós não devemos nos comportar como um brotão, sabe? Brotão. Olha, fazer cara de brotão, olha lá. É, pastor, vem cá, ouvi a palavra. Estou buscando a benção. Se você perguntar 10 palavras, está buscando a benção. E aí, irmão, o que, é que você está fazendo? Eu estou na benção, buscando a benção. Ele não sai da zona, é um brotão. Ai, que delícia. Ai, que benção. Irmão, cuidado com o agricultor. Que quando ele vier com a... Sabe? Obeso espiritual. Não reparte nada. Não liga para ninguém. Não se empenha, não faz nada no reino de Deus. Ah, querido, cuidado. É um ato consciente. A humildade é um ato consciente de um cristão maduro. É você se propor nessa noite: eu vou mudar. Pelo Espírito da graça de Deus, eu vou mudar. Eu vou sair dessa minha zona de conforto. Porque eu quero que o fluxo da graça permeie a minha vida. Eu quero que o fluxo da graça permeie a minha família. Eu quero que o fluxo da graça permeie o meu ministério. E aí, querido, quando você começa a baixar e servir, a coisa começa a mudar. Jesus ensinou uma coisa completamente diferente. Enquanto as pessoas diziam: o maior é o que senta no trono, o maior é o que tem a coroa, Jesus disse: o maior é que tem a toalha na mão. É o que lava o pé. Vós sereis grandes quando vos tornareis pequenos. Por isso que o verdadeiro conceito de liderança é baseado em serviço. Existe uma lei espiritual que permeia também o mundo material. Diz que para tudo que você ganha, você perde. E para tudo que você perde, você também ganha. Ah, pastor, mas se eu visitar o irmão, vou perder o tempo da minha novela. Quem mais, Jeová? Ah, pastor, mas o Facebook, como é que faz? WhatsApp? Ah? E a minha bolinha, pastor, o meu videogame? E meu filminho? E meu futebolzinho? Para tudo que você perde, você ganha. Você não perde tempo em servir o irmão, você ganha com Deus. Você entende o que eu estou falando? Diga para o teu irmão: está na hora de sair do lugar do conforto. Hã? Diz assim: pelo que Deus, olha que diz a palavra de Deus. Não pense que Jesus estava ensinando um princípio, porque muita gente vê esse texto: ah, não, eu devo ser humilde mesmo, eu estou buscando irmão que pisa em mim. Sabe, pastor, quando eu levo um xingo, tem gente que gosta dessa maneira. Ah, pastor, eu estou buscando perseguição. Eu gosto de pessoas me xingando. Eu sinto, eu até sorrio para isso. Ai, pastor, eu fui convidado para fazer um serviço, mas graças a Deus que eu recusei. Alguém me chamou para ajudar a servir na igreja, eu falei: não, porque eu não quero me exaltar. O verdadeiro humilde, querido, ele pode limpar o banheiro sem ninguém ver, e cheio da glória de Deus. Mas também ele pode subir num púlpito, ele pode fazer uma cruzada, ele pode ser um empresário rico, em que todos aplaudem, mas isso não entra no coração dele também. A verdadeira humildade não se fala de posição e nem de coisas externas. Porque o verdadeiro humilde, ele pode servir em coisas grandes e pequenas. É verdade que um coração quebrantado, se ele pudesse escolher fazer duas coisas, ou a grande ou a pequena, talvez uma pessoa cristã vai achar, talvez mais importante a pequena. Não que ele não possa fazer a grande se precisar. Para ele não existe diferença. Mas talvez a menor, como tem pouca gente que queira fazer, ele se propõe a fazer, porque ele acha mais importante. Que vai fazer com mais atenção e carinho com que outras pessoas não fazem. Pelo que Deus o exaltou, Entenda o que eu estou dizendo, queridos? Não é o que eu estou te falando aqui, não é um sentimento de autocomiseração, de ter uma perspectiva de tristeza. Muitos crentes andam por aí com a cabeça baixa, porque, ai, sou perseguido, ai, ninguém gosta de mim, eu gosto de ser dessa maneira, eu gosto de ser pisado, eu gosto de ser maltratado, porque Jesus vai me dar uma coroa. Não, está errado, não é isso não. Porque a verdadeira humildade, ela traz o fluxo da graça na vida de uma pessoa. O verdadeiro humilde, Deus o levanta. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos que são humildes. Entenda o que eu vou te dizer, querido. Não existe possibilidade de uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor em que Deus não o exalte. Porque o Espírito Santo, querido, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E o compromisso é o quebrantamento. Porque Deus o exaltou sobremaneira. Aquele que tem, queridos, compromisso com Deus em servir o próximo, eu quero declarar na tua vida, querido, porção redobrada do Espírito Santo. Eu não sei como é que está a tua temperatura espiritual, mas em nome de Jesus, o Espírito Santo quer visitar o teu coração, renovar a tua força, renovar o teu ministério, renovar a tua vida. Ele quer derramar graça, Ele quer derramar poder, Ele quer te preencher, Ele quer te encher da glória. Você entende o que eu estou falando? Querido, verdadeiro humilde, ele não busca reconhecimento. Ele não faz enquanto os outros estão vendo. Embora ele possa fazer enquanto as pessoas estão vendo, sem problema. Mas ele não faz com esse propósito. O que tem que fazer, ele faz da mesma maneira, bem feito, com o coração. Se estão vendo ou não, se estão aplaudindo ou não, se estão entendendo ou não, se estão vaiando ou aplaudindo, para ele não faz diferença. O verdadeiro humilde, ele serve, mas o Espírito Santo traz reconhecimento. Uma áurea do poder de Deus, o sobrenatural dele brilha. Sabe quando Jesus pregava e dizia que havia autoridade sobre a vida dele? Não como os fariseus. Os fariseus, queridos, eles tinham um aspecto religioso. Jesus disse mesmo, olha, sobre jejum, eles se quebrantam, eles se mostram tristes, já que eles querem chamar a atenção dos homens, já receberam a sua porção. Mas o verdadeiro quebrantado, querido, o verdadeiro humilde, ele não precisa chamar a atenção de ninguém, não precisa chamar a atenção de nada. A única coisa que ele precisa chamar é a atenção de Deus. E olha que chama. Porque ele sabe, querido, olha que humilde, que ele não pode se exaltar. Ele não pode bater palma e nem querer palma de ninguém, embora o verdadeiro humilde não faça diferença isso. Porque ele sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem gente que se coloca na posição de Deus. Eu tenho todo o conhecimento, eu tenho uma revelação mais profunda, eu sou mais ungido. Jeremias 9:23, estou terminando, 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Por isso, o que se gloriar, glorie nele. Coloque-se de pé. Que Deus possa transformar o teu coração, nosso coração. Sabe o que é ser humildade, querido? Eu preciso te dizer, embora dependa da graça de Deus, porque ninguém consegue viver isso se não for a graça. Mas existem atitudes que devem e podem ser feitas. Eu trouxe um poema rapidamente para você, que diz que é condenser, se importar em todas as fraquezas e enfermidades do próximo, ocultar as suas fragilidades, amar o que o próximo tem de excelente, incentivar as virtudes, aliviar as suas necessidades, regozijar-se nas suas prosperidades, compadecer-se das suas tristezas, dele receber a sua amizade, ignorar suas indelicadezas, perdoar-lhe a malícia, ser servo de servo, conhecer e executar o mais inferior dos ofícios para os mais íntimos. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga ao Espírito Santo: